Barbearia Oficial, organização Hildon Promoter, loja Pancadão Sound, projetos de som e manutenção em alto-falantes, organização Rômulo Pressão e DJ Biel Pancadão, JP Cyber Produções, os irmãos Platini e Pepe. DJ Milk vai chegando hoje na moral bacana, aqui no Raí, meu irmão, pra fazer o povão dançar agora. Bora. Salamânia! Aqui! Aonde? Onde? Aonde foi parar? Aqui! O seu juízo já são 4 da manhã. Meu parceiro Spoca! Quanto tempo, hein, cara? Verdade, verdade! Como a moça tá baixinho. Meu amigo Raílson, você! Meu parceiro Lira! Aqui tá bom, mas as paredes têm ouvido. Era uma forra bacana hoje, verdade. E era pra ser escondido, já que não é. Mais unina, como sempre, hein? Vamos a... Lindo de corpo. Esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Tá gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Amigo Magrão, você, meu parceiro André Marca, meu aqui é André, aqui com a gente também na área. Adriano Rubi, cadê ele? Trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. E aí, Maguinho? Manda 007. DJ Milk. Quero saber, baby, como você é. Só na moral. E os problemas a gente resolve depois também. Só na moral. Alô? Porque quando você desce, a lua também desce pra ver. Amigo Dodão, você é parceiro Michael. Me ganhou, agora só me leva pra você. Meu parceiro Spock, eu quero Spock. Spock. Bora Spock. Bora Spock. Chegando a do Spock agora, vai. Jolie. Você, e aí, Nayara? Agora minha vida. Ali também, Nayara, Nayara, você. Acredito. Equipe do Rock, bora, Maguinho. Maguinho, tá aqui também do lado. Até você aparecer. Aqui. Da minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada. E quem diria aqui do carro? Agora até tirei meu som. DJ Milk. E quem me viu? Se visse hoje, não acreditaria que o cachaceiro virou um homem de família. Aí, agora. Troquei a noite pelo dia. Abraçar os manos aí, ei. Fabiana, você, a Lígia. Se visse o Elton, acreditar, o Sidão, o Alan, o Wellington. Todo mundo aqui então, hein? Aqui no Prime, Ciborgue Prime. E ela, quem diria que o cachaceiro virou um homem de família. Tá certo. Manda 007. Meu parceiro Magrão, você é o Magrão. Cali, Salaman. É moral. Parecer do nada e minha cachaça com seu. E aí, André? E batom até você aparecer. O homem do chocolate ali também. Obrigado, parceiro. Vamos lá. Vim aqui do carro, agora até tirei meu som. E quem? Se visse hoje, não acreditaria que o cachaceiro virou um homem de família. Troquei a noite pelo dia. Essa música eu lembro só do Maranhão, viu, André? Quem me viu? Jocha. Se hoje, não acreditaria. O bagulho é só sorveteria. Equipe Vida Louca no Prime. Diria. Aqui no Ryan Love, Vida Louca, Louca. Virou um homem de família. Vamos lá. Da 007. Só pegar uma gata e papiando ela dançando legal gostoso, porque estamos na área. Aí você escolhe a melhor Ciborgue. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. E aí, Dodô? E se adiantou alguma coisa? Procurar alívio passageiro. Ao vivo, ao vivo! Umas quatro. Aqui no Raí, meu irmão, beijos que não tem gosto de. Toma! Aí lembrou de um tempo que teve jeito. DJ Milk. Aí lembrou de mim, não teve jeito. DJ. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Mas foca. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Banda 007. Tô passando já, você é o Elfinho. E o parceiro Felipe também na área. Olha melhor. Aqui no Uraí, no Praia. Obrigado, Pedro e Felipe. Obrigado, Josa. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marcelo. Sua amiga, sinta em casa, viu? Ciborgues. Que o bom da vida é ser solteiro. É. Se adiantou alguma coisa. O amigo Lailson. Alô, Lailson. Já. Tá ali também. Tá na área. Ciborgues. Com beijos que não... Tá no baú. Beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra. Agora, filho, vai. Tenho que bailar contigo hoje. Um, dois, três, vai. Vi que tu mirada já estava já. Ciborgue. Olha, GD Pan. Festival do Shopping esse ano, quem toca? Ciborgue. Prepara a galera, viu? De rocha. Vamos lá, sábado que vem agora vamos estar lá no 88, versão dos mal falados. Vê, Maxson. Conhece o André Marques? Lindo de corpo. Ei, mano, esse é um menino de ouro, hein? Se derreter, ele dá um anel. Ele enseña essa minha boca, os lugares favoritos. Favorito, baby. Meus momentos altos são deste perigo. Basta provocar teus gritos. Que vida está perigo. Bora, Maguinha, Maguinha. Um beijo, vendámelo. Eu sei que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estou candidando. Com Maguinha. Sabe que tu coração comigo tá se bam, bam. Sabe que... Ao vivo! Os CDs que todo mundo gosta de ouvir. Sobe, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Quando tu me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un... Maxson, Maxson. Quiero montarlo aquí, tengo la pieza. Santos ali também na área. Quanto tempo, hein, cara? Paradinha. O Mocley. Uma forra bacana do Santos hoje, né? Verdade. Na paradinha. Ajuda depois também, que é o lado da moral. Como é que ajuda depois? Ajuda depois! Bora, Nina! Bora, Nina! Bora, Railson! Bora, Spock! E as primeiras damas aqui ao lado também na área, ó! Cuba aqui, cuba aqui! Na paradinha! Na paradinha! Na paradinha! Você que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí. Equipe do rock ao lado, bora vaguinho, tá, galera aqui ao lado, meu irmão. O que te fez? Abraço com muito carinho, parceiro, parceiro. Milk! Quem é? DJ Milk! Tá ensinado esse amor. Espera a mudança em que não tem futuro. Alô, Janaína! Que cara de lá. Aí também na área, bora, Janaína aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, viu? Vamos lá! No presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar? E bora, bora, bora. Põe aquela roupa e o batom. Aquele decote legal. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bora, e bora. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Zaraus vai beijar na boca. Aproveitar na noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Tafarel! Fala, Tafarel! Tô ali também na área do Prime, coisa boa! Louca! Louca! Louca! Agora chora no colo da patroa! Louca! Louca! Borg! Uhul! Uhul! No Escurinho Produção! Baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ, DJ Milk! E aí, Santo? Vai dar, vai dar. No baile da São Matiz que ela começa a sentar. Vai dar PT. Vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT. Das pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. E aí, Júlia Pá? Vai dar, vai dar. Vamos PT, lá. Vai dar. Minha GD Paulado. Uhul. É motivamente que mexe com a mente. Tem que tá presente. As novinhas ali, hein? Se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela: Manuel! Vai, o tá. Rei das pepecas tá na área. Esse vaguinho é muita onda, viu? Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. E aí, Tafaré! Vem com. Vem. O homem que bate forte, é? Treme o bumbum. Verdade. Desgraçado. Olha a nossa produção aqui ao lado. Olha, cuidado. Olha essa produção, motora, viu? Motora, motor. Motora, motor. É o cabeça da galera agora, é? É plativamente que mexe com a... Coitada do cara. De quem tá presente, as novinhas... E aí, cavalão? Logo, se joga pra gente. E aí, e aí? Só fazer assim pra ela. Isso aqui é da Nike, você... Vai, vai com o bumbum. Na área, aqui no Prime. Vem com o bumbum. Aqui no Nainho. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Come back here! DJ Milk! Aqui no Uraí! Que esse rabetão, aqui. E tá bombado, né? Vai rabetão, Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar. E aí, Dandão? É uma serenata. Meu parceiro Chorão, fala meu brother geral da Nara. Tão, no chão, vai rabetão, tão, no chão, vai rabetão. Fala Rick, você, o Igor, o Vinícius. Tão, no chão. O rei da CPP na área. Tá certo. Ciborgue. Tá certo. Quem tá solteiro dá um grito bem alto aí. Quem é do Paissandu dá um grito. Discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular. Meu amigo Chorão, agora sim, né, Chorão? Irmão, agora é. É onde era o rolê. E hoje à noite já. É. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é. Logo você. Eu uma mulher, então eu vou dar fuga nela. É o Mortandela. Fui, partiu uma ódio, é o Mandela. Fui, partiu uma ódio, é o Mandela. Muito obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu uma ódio, é o vai, Mandela. Fui, partiu uma ódio, é o Mandela. Fui, partiu uma ódio, é o Mandela. Fui, partiu uma ódio, é o Mandela. Solteiro, jogue a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, jogue a mãozinha pra cima. Quem é do Paissandu, dá um gritão bem alto. Quero ver essa parada aí, ó. Quem é do clube do Remo, dá um gritão bem alto. Quem é flamenguista, dá um gritão bem alto. Quem gosta de homem, dá um gritão bem alto. Eu quero ver também. Quem tem amigo viado, dá um gritão bem alto. Eu quero ver. Eu tenho é muito, viu? Vamos lá! Murilo não, é doido. E aí, magrão? O verão está chegando pra praia desse gelo. As novinhas estão dançando, descendo de. Produção tá aqui ao lado, ó! Que menina gostosa. É o Cibor. E mulher maravilhosa. Mulher. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Imagina ela DJ Milk! Olha que menina gostosa. DJ Milk! DJ Milk! Maravilhosa. Abraça a nossa facção! Imagina ela. Fala, facção! Sensacional. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo um quadradinho dingo. Imagina ela fazendo um quadradinho dingo. Imagina ela fazendo quadradinho, dindinho. Imagina ela fazendo quadradinho, dindinho. Quadradinho, quadradinho, dindinho. Quadradinho, quadradinho, dindinho. Quadradinho, quadradinho, dindinho. Quadradinho, quadradinho, dindinho. Quadradinho, quadradinho, dindinho. Bora, quadradinho, dindinho. Bora, quadradinho, dindinho. Bora, quadradinho. Bola dona. Fala meu brother, vida louca! Abraço, Milk, parceiro! DJ Milk! Como é que é? Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar a minha fé, eu boto o bicho pra pegar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar. Abraço, Pamela! É, eu boto o bicho pra pegar. Ótimo, cachorro, como é que é, Pamela? Abraço com carinho, viu? Valeu! Na esquina, esperando tu passar. Altas horas da madrugada. sarrando e quicando, sarrando, sarrando, sarrando e quicando, sarrando, sarrando, sarrando e quicando, sarrando, sarrando. Abraçar os mercenários do ladinho da nave, lá, mercenários! Foda que é. Aqui também, ó! Vai tomar. Vai tomar de frente. Bora, mercenário! Vai tomar de frente. Vai tomar de costa. Vai tomar de frente. Vai tomar de costa. Vai tomar de frente. Tomar de costa, tomar de frente, tomar de costa, tomar de frente, tomar de costa, tomar de frente, tomar de costa, tomar de frente, tomar de costa, vai tomar de frente. É o daí, Playboy. Esse Spock é muita onda, viu? Hoje ninguém é doido. Sexta-feira começou, eu tô naquele pique. Já vi moto de em cima do banco. Fala, tapanã! Ei, mano, esse é o menino de hoje. Em cima do banco, a mina por cima de mim. Como é que é? Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada! Faz o sinalzinho da amizade. Aí o Germain. Faz o sinalzinho da amizade. Olha a tesoura. Só nós dois dentro do carro. Tá vendo como tu é? Fechado, você só. Olha o homem do campanha ali, ó. Já não sou aurizado. Porra, falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro bar. Um, dois, três, vai! Eu pego, pego. Pega e quando terminar eu pego, pego, pega e quando terminar eu pego, pego, pega e quando terminar eu pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego, vai. Quando ela toma doce ela fica louca, quando ela bebe ela se solta. Vai, toma, toma, toma, vai, toma, só gostosa. Vai, toma, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Abraçar a Joana Coutinho, alô Joana, aqui com a gente também na área. Vai. Alô Joana Coutinho. Nossa, é o daí Playboy. Abraço com carinho, viu? Vai, vai, vai, vai. Balança a cabeça, bala e pra cá. Balança a cabeça, bala e pra cá. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado, você só. Meu parceiro Spock, Spock! Você, parceiro Nina, faço, o Railson, fazer um e as primeiras damas aqui no Uraí, olha, quando? Pablo, você, pego, o Gerlan, pego, são tudo canoa, viu? Terminar eu. Alô, Alex! Pego, pego. Tá queimado, tá queimado. Aí eu pego, pego, pego e quando terminar eu pego, pego, pego, pego. Quando ela toma doce, ela fica louca. A gente é pan. Ela se solta, vai, toma. Tudinho, tudinho. Ela toma. Tudo canoa. Gostosa, vai, toma. Ah, é. Toma, só gostosa, vai. Isso que é buscar mulher pra vir pra cá, não veio macho, viu? Gostosa, vai. Voltou, vai não. Vai, toma, só gostosa. Jamile e você, Joana. Canal Rita, vai. Ana Flávia. Trão, bebê, as comandantes da festa, área. E aí, ó. Vamos lá. DJ Milk. Toma, toma, toma, só gostosa. Cyborg. É show. É o Cyborg. Esse é o famoso 16 toneladas. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Vamos daí. Esse é o famoso 16 toneladas. Nossa produção tá aqui ao lado, meu irmão. Haja gelada hoje, cara. Olha o bicho. De rocha. Atenção, Luciano Borracha, te amo. O resto é resto. Sei não, sei não. Ah, tá. Amor de primo, não é verdade? Maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te causa. E aí, mercenário! Vivo naquele pique. E aí, GDP! no 88, papai, quem toca? Quem toca? Cyborg Prime. Sexta-feira vou até São Miguel do Guamá, meu irmão. Prepara, garoto. Vamos lá. DJ Milk, Cyborg Prime. 1, 2, 3, vai. Bora, Dandan, bora, Dandan, bora, Baguinho. Bora, Baguinho. E aí, Aline, alô, Aline! Hoje, né, Max? Produção tá rica hoje. Quero ver só o show no segundo a pé. Bora, DJ Milk, DJ Milk, DJ Milk! Agora vai. Quem é do Paixão do gritão bem alto, alto? Quem é do Leão, dá um gritão bem alto aí! E agora? Alô! Uhul. DJ Milk! Esse magrão, vou te contar, homem de Paragominas, Minas agora, respeita o cara! Largou o Maranhão pelo Cyborg! DJ Milk! Cyborg Prime! Bora, Vaguinho! Bora, Vaguinho! Bora, Vaguinho! Bora, Vaguinho! Bora, Vaguinho! Vai! E aí? Agora o gerente tá ao lado! Vem, vamos! Junto com a gente é Pan! Tá vendo como o cara não é canoa? Tá vendo? Aí, eu te falei! Parceiro Mankley, tô com saudade de ti, cara. Que rocha. Canoa não, né? É verdade. Esse Santos é muito onda. Lindo de corpo. Não, eu vou, eu. Goiaba, lagu, cuscuz. Já fui, peraí. beat the jacka, baby. I beat the jacka, hey. I beat the jacka, hey. I beat the jacka, hey. I beat the jacka, hey. I beat the jacka. Bora, gente, bora. Produção, produção. Produção ao lado. Na moral. Na moral. Na moral. Produção só na manhã. Agora. Vai. O famoso 16 toneladas. Dale. Como é que é? Alô, Belly! Esse é o famoso 16 toneladas. E aí, Santinho? Esse é o famoso 16 toneladas. Botou na batida, na batida, na batida. No escuro e você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma, toma. Apaga a luz e toma, toma, toma. Toma que toma, toma, toma. Apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tá filmando, é? Toma que toma, toma. Tudo não fala, Nino. Toma, toma, toma, toma. Bonita! Lindo de corpo. Bora, esporca, bora, esporca, bora, esporca, bora, isso! Vai! Batidão! Batidão! Batidão! Ciborgue! Sabadão é noite de oi do babão! Ciborgue! Ciborgue! Os mercenários do Adriano. Bora, filho. Bora, filho. Um, dois, três. Alô, pai, seu bom, alô, pressão. E aí? Bora, filho. Tá gostando, filha? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Tá chegando o novo Melody aí da nossa equipe Alucinados, não é isso? Dubi. E o detalhe, vai ter aí o nome do Cyborg Prime, do Caminhão Veneno e do Rubinho também, né? Um presente. O Adriano do Rubinho vai fazer mais uma vez no som que ele dá valor. Cyborg! Uma união muito doida, né, pai? Rubinho, Cyborg, Cyborg, Rubinho. A união faz a força. Tu sabe disso, primo. Primo. Adriano! Cyborg! Manda batidão, aí tu sabe, sabe. Vamos lá! Ó, médio gostoso, viu? Bora, que bora, que bora, que bora! Vai! Mas o DJ Milk vai tocando na moral. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Minha amiga Janaína. Essa felicidade nossa. E aí, Vaguinho, bora, Vaguinho, bora, Vaguinho. Até Deus sorriu pra nós. Vez... Pamela, você, Pamela Modas. Sim. A loja que veste aí, todas as equipes de mercenários. Aí. Aí. Alô. O som explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor. Nosso amor lindo, DJ Milk. Amor lindo, e nos faz feliz. E o mundão? Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Meu amigo Cavalo! E aí, Cavalo? Falamos não sem mais. o Extras, hein? No coração. Cadê o Extras? Cadê o Extras? Mas o mundo me chama. Mina, você! O Ailson na área, minha dama! O Spock é pro minha dama! Max Somas, gerente é pro minha dama aqui ao lado! Nossa, gente, pã! Vamos gostar da essa galera, gente, pã, de rocha! Olha o Santos! Lindo de corpo! Não, ele não é canoa, ele veio! Não gostou, mas veio! R15, disparado, sucesso! Na batida, na batida, na batida! DJ Milk. Tô safado em você mentalmente. Tô safado em você. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô safado em você lentamente. Tô safado em você lentamente. Cola que é no Uraí. Cola que é no Uraí. Cola que é no Uraí. Cola que é no Uraí. Quem é? Cyborg. Tamo chegando. Você é o Jorão do Rubi, como é que é Bassola, como é que é Jorão? Pensar é do Rubi na área, junto com a Adriana, com essa boa. Reconciliar. Vamos lá. Eu te amo tanto, custa meu que indecente. Olha, este é sábado, prepara lá. Sente. Aquele baldão da equipe mal falado, viu? Me amais. Quero ver essa equipe endoidar. Doidar. Eu quero só ver. Me amais. Só te peço, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Bora, gente, bora, gente, bora. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não te chamo. Bruno Silva, você, o Jefferson, junto aí na área. Não vai mudar nada. Abraço, Jefferson, abraço, Bruno Silva. Valeu, parceiro. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, esse medo. Um, dois, três, dois. Não, nós vamos ficar por aqui. Uou, a nossa estrela chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Uou, a nossa estrela chegou ao fim. Bona detonada e gemeu. Não vai chorar, Gedepan. Tudo começou, papai. Manda. Alô, DJ Milk. Arrebenta. Manda som. Manda ver. Agora é com você aqui no Cyborg, DJ. Só de pensar. Se você se for, eu vou ficar. Bora, Santos. Bora, Manclay. Bora, Vaguinho. Ficar distante de ti. Lembrei, Nina. Dói demais. Ciborgue. Fazer amor contigo, sentir teu corpo. Olha, salvo de 88, viu? A minha TV. Será? Em Paraguai. Vou é pra Caipe. Elas vão tocar. São as carreta personal. Fala, Cagueiro! De gaçado. Aonde tudo começou, é só. Toco aí, ó. Pra você dançar. Vamos lá! Vamos lá! Vai detonar. É o novo super preço. Essa aqui é duvidão. Duvidão! Duvidão! E agora? O Cyborg já chegou, trazendo tecnologia do futuro. Atenção, Terráqueos. O Cyborg já chegou, trazendo tecnologia do futuro. Batidão, DJ Milk, batidão, DJ Milk, batidão, DJ Milk. Milk! Lembrei do Maranhão essa música agora, Max. Maranhão é aquele caminhão lá. Lembra? Tá bom, Cyborg, tá bom, Cyborg. E agora, e agora? Quando a festa começa, a galera endoida, gatinha vai tremendo e rebolando até... Cyborg. No robô digital tá todo mundo desviado, te orienta com o Cyborg. E ali bate pesado. Júnior Vidal, botando pressão, DJ Milk faz a onda, tá pirando o cabeção. Vem com DJ Volmix, seria sensacional. DJ Júnior Cibernético da... Meu DJ! Tem gente me ligando, não dá pra atender. Tô no show do Cyborg, não dá pra te atender. Tem muita coisa boa aqui, agora não dá pra falar. O robô digital já começou a tocar. Dali, dali, dali, Milk, dali, Milk, dali, Milk, dali, dali, dali, dali, Milk, dali, dali, dali. Sou a piranha do banheiro, adoro a carretinha, super vida. E aí, oh, e aí, oh. Uma nova emoção com os DJs Júlio Vidal, DJ Milk e Cássia Batidão. Luizinho da Tefla, Luizinho! E aí, meu brother? Alô, Júlio Vidal! Vai, vai, vai! Quem não tem história é apagado. Isso é verdade! Olha, essa é a carreta Super Vidal detonando sucesso sem parar. Essa é a carreta Super Vidal detonando sucesso sem parar. Sr. Henrique, contador de banho de Macarena. Tanto sucesso, sem... Ai, gente. Simbora, chegou a hora. Essa carreta é da moda. É. Perfeito, é desse jeito. Balança o corpo com defeito. Simbora, simbora. Simbora, chegou a hora. Essa carreta... Checado Davis, viu? Perfeito, é desse jeito. Balança o corpo com defeito. E vem chegando com... chameguinho, vem dançando de mansinho com o rosto coladinho. E vem chegando! E vem chegando com aquele chameguinho, vem dançando de mansinho com o rosto coladinho. E vem chegando! Égua, pai d'égua, DJ Júnior Vidal é fé. Verdade! DJ Milk, detonando, Super Vidal arrebentando. Égua, pai dando. Só metade, né? Bola detona! Meu irmão! Bora, isso! Aí o sobre minha dama! Chorão! Bora chorão, bora chorão! Bora chorão! Francisca! Pra viver o seu amor, o que pensa que eu sou? E não sei o que pensou. Me libera! Francisca! Pra viver o seu amor, me libera! Francisca! Pra viver o seu amor. Abraçar a equipe aí! Perdido da noite, Igor Alves, você, Vinícius, Lucas, Santos, Garanhão, Gena, e aí, Jefferson? Tá todo mundo aqui no Naí, meu irmão! E aí, Janaína? Tá onde, tá onde? É o Cyborg. Vira safadinha, vira, vira safadinha, vira, vira safadinha, vira, toma ele, tome, vira, toma ele, tome, toma ele, tome, toma ele, tome, toma safadinha, yo, yo, Cyborg, yo, yo, André, yo, yo, Milky, e aí, Magrão, Magrão. Com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, fui paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor, e em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da minha... Amigo Spock, para Spock! Mas com você eu quero eterna... Liga pro meu dama aqui ao lado, meu irmão. Obrigado, Spock! Um pouquinho eu quero... Tiro na aí, ó! Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Desgraçado! E grita pra todo mundo ouvir que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. E eu faço meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. E agora? Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz. E ser feliz com você. É nóis, é nóis. Yo. Depois de nós, é nóis de novo. Yo. Yo. Yo. Yo. Direi, direi, direi. Yo. você, o Garanhão. A Gênia, Jefferson e Paulo Henrique. Os perdidos estão na área. Foi um abraço apertado que você me agora? Testou. Foi um beijo bem selado que nasceu nosso amor. A paixão, abriu pote. Fala, mana, viu? Meu coração com uma ciota light. Renasceu uma paixão. Eu não pude acreditar. Você me fez dançar de DJ Milene, Portugal. Então agita. Fala, GDPan. Tu vai também, Max? E aí, Sporka? Bora, papai, bora, papai. I love, love, love, love, love you. Tu quer, olha lá. Querido, esse teu corpo nu. Venha logo, não demore. Nosso amor já começou. Pra galera do Viseu. Experiência pra fazer a diferença. Faz aquele solinho descaradinho pra mim. Chora, minha sanfona. Com jeito de santa e de santa não tem nada. Sempre preparada pra qualquer parada. Atraição do ex, eu chorei lá revoltada. E bateu na minha casa, eu tá perfumada. Falando que minha voz deixou ela excitada. Então entra danada, apaga essa mar. Relaxa que essa noite é sempre como é que é? Então senta, sempre concentra. Experimenta, me mexe gostoso que aí vai te arrebentar. Janaína, bora Janaína, bora, que bora, que bora, que bora, que bora, que bora, que bora. Pra dançar no Uraí acima, pai, ó, pai, ó. Pega uma gata aí, vai, ó. Correndo demais, imprudente. Bateu, arrebentou meu peito. Acidente de amor, machuca demais. Furou lá de... Milk! Ela chegou correndo, DJ Milk! Conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais. Mas ela também saiu machucada. Ela veio guiando a paixão a 200 por hora quando se perdeu e pegou meu corpo. Olha, gente, sabendo que hoje, domingo, a vítima sou eu. Nosso Prime tá aqui de volta, viu? Do meu perimento. Não esquece, avisa a galera que hoje, domingo, o pior é que ela Prime tá aqui de volta. Enquanto isso, pra tocar até mais tarde agora. Procura. Vamos lá. Ela chegou correndo demais, imprudente. te bateu, arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, furou lado esquerdo, amassou direito. E ela chegou! Correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada no acidente. E ainda falado, chupa aqui! E dorme, porra! Salve Agostinho, meu irmão. Ainda tem muita lenha pra queimar aqui hoje, Maxon. Camisas. Oh! Oh! Eu sou louco por você, nem preciso te falar. Eu te quero mais que tudo. Cyborg. É o Cyborg. Quero você. DJ Milk. Os seus beijos me enlouquecem e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens. Amo você. Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra te amar, amar, amar, amar. Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar. Amar, amar. Fazer desse amor meu mundo e sonhar. Essa música tem história nesse Cyborg, viu? Fernandes Belo, Augusto Correia, Nova Olinda, meu irmão, pelo amor de Deus, O teu jeito me encanta. E aí, Esdras? Tudo certinho, cara? E me leva ao paraíso. Quero ver essa tua força sábado, viu? Quando estou em seus braços. De novo. Esqueço de tudo. E o meu coração, você e eu. O nosso amor é muito lindo e magnífico. Super dinâmico, tocando os corações. DJ Milk. Ei, netinho, fala pra ela desse amor que eu declaro nesta singela canção. Meu sorriso me encanta, tua boca me excita e eu me entrego em seus braços. Oh, oh. Gosto de sentir teu cheiro, tua pele tão macia. Acho que tô apaixonado por você. O nosso amor é muito lindo e magnífico, dinâmico, tocando os corações. DJ Netinho, pra dançar, meu irmão. Fala pra ela desse amor. Adriano, você nesta singela. Minha dama Fabrícia, né, Adriano? A nossa campeã Lima Brown sabe que você é nosso. E dia 20 chega o lançamento aí do Melody do Cyborg. Junto aí com a banda Batidão, não é isso, Adriano? Aí vai ter junto aí com a Veneno também, o Rubi. Uma mistura só, papá. O teu jeito me encanta. Vamos lá. DJ Milk. Escrito em seu olhar que ainda posso te conquistar. Você não tem jeito pra esconder o grande amor que sentes por mim. Não vamos nos deixar rolar, não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar, sem medo não pense que vou te magoar. Então vamos deixar rolar, não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar, pois é só teu o meu coração. Só você é a minha paixão. Vem comigo dançar essa canção. Subiu lá e o som é quem vai tocar direto ao seu coração. Com o DJ Vitor, DJ Tennyson e o DJ Michael Donar, no Águia Digital, o som que é moral. Super lá e o som de São Miguel do Guamar. Com o DJ Vitor, DJ Tennyson e o DJ Michael Doido, que vão detonar. No Águia Digital, o som que é moral. Super lá e o som de São Miguel do Guamar. É o Cyborg. É o Cyborg. aqui do JB. Alô, Mangangã. Eu cheguei em frente ao portão. E agora? Meu cachorro me sorriu latindo. DJ Milk! Minhas malas coloquei no chão. Tio, filha! Eu voltei. Janaína, você, o Emanuel, na área, o Emanuel, a Janaína, aqui no pra... Cyborg Prime! Tava igual como era antes. Quase nada se modificou. E aí, Adriano? E a primeira dama tá ali também, Adriano? Acho que só eu mesmo mudei. Que eu? Eu voltei. É o light ali, é? Eu voltei pras coisas que eu deixei. É ele mesmo, é você. Voltei. Olha aí, Max. Trazer o carregador no notebook que é bom, não, né? Abriu a porta devagar. Mas deixa primeiro. Cadê a produção, hein? Iluminei. Tão ali, tão ali. E aí, Toquinho? E aí, Cavalo? Meu retrato ainda na parede. E aí, primo? Meio amarelado pelo tempo. Como perguntar por onde andei? Eu falei. Mas o DJ Milk que vai tocando pra você. Vida solteira, que tá solteira também. Escolar uma gata bem legal. Bem legal. Pedrinho Baguinho! Bora de gaçar! Bora, primo. Já? Vamos lá! E aí, Magrão? E aí, Magrão? E, mano, esse é o menino de ouro. Mandei pra vida. Hoje estou aqui. Aqui. Meu coração está renovado, pensando em ti. Mulher tão linda, com jeito de menina, que me conquistou. Fiquei gamado, alucinado, com vírus desse amor. Menina linda, é? Menina, e agora? Te quero. Aqui! Aqui! Aqui! Amor! Aonde? Paixão! É o Cyborg! Atenção! Quero você! Menina tão linda, cheirosa, igual uma rosa do meu jardim. Eu quero sentir teus beijos e te entregar todo o meu amor. Sou Jéssica. Aqui que o vaguinho, Jéssica. Saudade de depois. Chega agora. Seu carinho pela vida fora. Antes do fim. Para entre nós dois. E aí? Quero sua companhia. E aí, Max? Atenção, Piriá. Direção. Com Max Sombria. Um dia, a vida nos separe. Bora de gaçar. Estação. E, mano, esse é um menino de ouro. Quero. Se derreter, ele dá um anel. Seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Quem é? Eu quero vir. tocando no Nani. Pra você pegar uma gata gostosa, legal, dançando, curtindo, porque estamos na área. Cyborg Prime. É. Tic-tac, tá na hora, meu amor. Cyborg. Vê se não vai se atrasar, baby. Eu te... Tô ligado, já tava. Tão longe, meu bem. Cinco, né? Tic-tac, bate o coração. Deixa a mulher dele pegar ele. Compasso com o tempo e o vento me traz. Mas descobri que hoje você não vem. Onde você está? Aqui, amor! Porque sua aqui me deixou. Já não sei mais o que pensar. Me diga se não quer mais. DJ Milk! Explica-me. Eu sei. Sei que sou forte. Olha o Daniel Luca aqui. Ah, meu moleque! Te liga no que eu quero do cara, te liga. Olha os cambitos. Quero ser tudo mal entendido. Te liga. Chegue logo pra minha mãe. Banda Vitrola. Te liga no homem aí, né? Isso. Perdeu pro Daniel pra ganhar de quem, então? Do Dinamico. Tic-tac, tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar, baby. Eu te sinto tão longe, meu bem. Tic-tac, bate o coração. Descompasso com o tempo e o vento me traz teu cheiro. Mas descobri que hoje você não vem. E onde você está? Meu amor. Meu robô hoje tá dormindo. Me deixou. Mas eu vou acordar ele só na mão. Já não sei mais o que pensar. Meu robô, me diga. Bora dar só uma moralzinha, meu robô. Bora subir, bora. Mas, ou explica-me. Analisa só o movimento, meu robô. Vai lá. Sei que sou fã. Bora, meu Prime, bora, meu Prime. Não faz vergonha, vai. Ué, isso, meu filho. Vai subindo. Vai analisando o esquema, como é que tá. Que você chegue. Vai lá. Vai subindo ao som da Juliana! Esse Prime é safado, viu? Eu fiz esta canção pra Juliana. Aí eu cama em tua numa dessa. Meu coração. Aqui. Alô, DJ Milk! Pra tatuar no ego da minha alma. Meu Prime tá em cima, isso, garoto! E a Juliana é uma mulher tão linda que não descobri ainda como posso. Meu Prime, levanta os bracinhos aí, meu Prime, vai. Pega pura carinhosa como ela é. Mostra seu poder só na mana, meu Prime, meu Prime. Acende a minha chama, me joga na cama, ela é um vulcão. Isso, lindão! E eu apago todo molhado, louco, louco, te pegando. Prime, tá como eu. Procura uma gata agora aí pra mim, Prime, vai lá. Procura pra mim não, pro André. Tá procurando, safado, olha. Analisa, analisa. Isso, desgraçado. Tá como eu. Achou, André, achou? Achou, Prime, achou, tá vendo? Chama ela pra mim agora, chama ela pra mim, chama. Quero a Juliana. Olha o dedinho do Digassalo chamando a gata aí, olha. Tá aprendendo com a equipe do Cyborg, não tá? Esse Prime tá só na manha hoje, viu? Viu? Linda que não descobri ainda como posso descrevê-la. Ela é meiga pura, carinhosa como ela. É fogosa essa menina. É maneira. Jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém. Que se acaso me envolvesse, só seria de momento. E jamais em tempo algum iria acreditar de novo. E ninguém teria mais e ferir meus sentimentos por eu ter me machucado. Eu achei melhor fugir, mas você foi me tocando com cuidado. E aí, DJ Milk? Se afastou de mim. E aí, DJ Milk? Alô, DJ Milk? Quase DJ Milk vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Ciborgue. Só na manhã. Jana Coutinho, você, o Jefferson Lucas e Vinícius, todo mundo aqui. É o Ciborgue. E aí, Prime? E aí, Prime? Eu sei que às vezes dói meu coração. Olha o Daniel ali também, papai, ó. Meu parceiro Tafarel, maravilho. E aí, cavalo? Quem é? Quem é? Lembrei do aqui. Beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Esse gatinho é o Sandro, já. Lembro os teus carinhos. Lindo de corpo. Eu queria te encontrar em qualquer lugar. E a Aline daí na área, olha a Aline. Abaixa o carinho da mão. Vamos lá. Consigo te contactar. Agora vou te esperar. Vou te esperar. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. Tá no look então ela. Sei que não é tarde para mim. Tentar, tentar, tentar te reconquistar. O DJ Milk vai tocando, vai abaixando o Prime. Vai descendo, meu amor. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu radio. Tafarel, você e o parceiro Fábio aqui com a gente. Abraço, maninho. Abraço, maninho. É o Ciborgue. Quero um machado pra quebrar o gelo. Olha o Daniel. O sonho agora mesmo. Desculpa, estranho. Olha o Daniel. Pudei mais puro no céu. Que eu vou estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. Janaína, você e seu amor aqui na área, que eu achei de brilhante, um carinho, viu? Abraço, Milk. DJ Milk. E onde eu vi algum azul. Cheio de verde. Vai desconcentrar o cara, tá doido? Fala, cavalo. Meu parceiro Tafaré. E, mano, esse é um menino de ouro, hein? Verdade. Cavalo, tô mandando abrir a porta da senzala, por quê? As luzes queimam céu, nariz azul. O boca aqui, ó. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro. Ah, é verdade. A lua ao lado escuro é sempre. Degaçado! Não é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro. Tá bom, beleza. Céu. Valeu, Maxon. Isso. Sempre está lá e ver ele voltar. Batida, batida, batida, batida. Quem é? Quem é? Ciborgue. Vamos! DJ Milk. DJ Milk. Não vá, não me deixe sozinho. Aqui. sem os seus carinhos. É o Ciborgue. Não vá, não me deixe sozinho. Ao vivo, aqui no Uraí, meu irmão, meu irmão. Os CDs que todo mundo gosta de ouvir. De você para viver e ser. Toda minha vida foi você que eu sempre quis. Chegou, chegou! Amor, não vá, amor, preciso de você. Não vá, amor, não vá, amor, a minha vida é nada sem você. Andrezinho, não, não vá. Alô, não me deixe sozinho. Não dá pra viver sem os seus carinhos. Não vá, não me deixe sozinho. Não dá pra viver sem os seus carinhos. Não para, não para, não para. Não para. Não para! Não para! Quem é? É o Ciborgue. Ciborgue Prime, o som do futuro. A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Kill, kill. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Manda logo um pacote pra cá. Me amarrar a um compromisso. Olha, rapaz, o Daniel ali. Que ali. Não vai levar a nenhum lugar. Deixa aí. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Desgraçado! Prefiro ficar só. Do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Manda uma lá, vai lá. Vamos chamar lá. Tafarel, vai amanhecer junto com o Fábio hoje, né? Agora manda o pacote pra cá, cuida. Ei, mano, A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo, tudo, tudo, tudo. Tudo mudou. Eu não posso mais. Alô, Ali. Seus caprichos. Me amarrar a um compromisso. Isso aqui é do cavalo! E aí? E aí? Um, dois. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Tu já vai, né, Murilo? E aí, encanta teu olhar. Já vão na fuga já, né? Olha, Ronilson é caceteiro, viu? E, mano, com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais. DJ Milk! Fica dançando, fica curtindo, fica tomando gelada, meu. Assim que é bom. Assim que é bom. Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios. DJ Milk. E agora? E é o mundo! Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Que é o mundo? Nunca deixei de te amar. DJ Milk. Meu gerente Maxon, você, sua esposa Natália, tá ali também na área. Peço pra voltar. curtindo o som do Prime. Curtida marcante, gostosa. Obrigado. Olha o Daniel lá, desgraçado! Especial parceiro Drogue Bar. Drogue Bar. Drogue Bar. Ele que dava uma lançagem marcante, meu irmão. Aí, aí, Drogue Bar. Drogue Bar. Ciborgue Prime. E agora? Mais uma decepção. As almas desse falso amor. Verdade. Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Que não! Que não! Não vou permitir. Aqui. Ouvir. Não quero Ciborgue. Assim. Não vou permitir. E aí, magrão? Ouvir. Não quero amor. E aí, magrão? Ciborgue. Não vou permitir. Quem é, Murilo? Ah, meu Deus do parceiro Cavalo! Bora, Cavalo! Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Lembrei, Maxon. Não sei o que aconteceu. Nunca amanhecemos no Maranhão por aí. Quase. Fernandes de Belo. Estou. Deixe o som curtindo, hein? O som do Braz. A história é o Ciborgue. É o Ciborgue. Uma canção. Isso aqui é a do Val. No tocar fita. Feito! Alô, Esdras. Bebei do Arizona, tu lembra? Tá chutando amanhecido. Ciborgue Prime. A vida passa no segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. O carro quase louco estou. Já li. No tocar fita. Feito! Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. Fala de nós. Passa no segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. Essa música aqui é pros meus amigos de aparelhagem aqui no Ciborgue Prime. Nossos parceiros, ó. Nossos manos carregam aí as aparelhagens. Eu também carreguei muito jata, jata, jata. Aí, Lucinho! Acorda, digação! Essa menina que está ao meu lado para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Olha o fodão ali, ó. É um cara simples como eu. Ela com certeza tá passando atrás de ti aí, ó. Chegou o fodão. É a música do meu parceiro de aparelhar. Jó. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode. DJ Milk deve estar percebendo. Eu gosto de brega, sou que lambada. E agora? Cyborg. DJ Milk. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. Verdade. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bobagem. Não sou de ti. Sou carregador de aparelha. Bora, Uraí! Você é a esponja, né? Olha lá. E agora? DJ Milk! Sussurrar no meu ouvido. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há lugar pra nós. Não há um mundo feito. Murilão! Serra uma pra nós aí, Murilo. Que rocha. Olha a goela aqui. Jogo frágil, sei. Ela me envolve. DJ Milk. Agora eu tento ser o que eu já fui. No jogo frágil, eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há. Eu não consigo mais viver longe de ti.